Tá no localizador, 2223 a passarela. Passarela 2223, minha torre 1895, tomou posse. 7, só um instante, avô, família 13. Boa noite, Arsene. Torre, muito bom dia, Torre Salvador. É o passaredo 2223, tá no lock, baixar de trabalho. 2223, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Na sua escuta. Torre Gol, no meio 42, quanto espera dar uma 1-0? No meio 42, de imediato? Afirmativo. Além decola, variável com 5 nós, 1.003. Além decola, pista 1-0, 1-642. Gol no 804, chama em Recife, 1-3395 e alterna 1-3395. Gol no 804, controle. 804, siga. Chama em Recife, 1-3395 e alterna 1-3325. Recife agora, 3395-3385. Obrigado, bom dia. Cheque trem, livre pouso, variável com 5 nós. Livre pouso, 2223, trem baixado e travado. Controle 1208, boa viagem. No 642, 1208, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1642. Bom dia, gol 1642, contato radar, saída PUCA, suba para 390. Gente, na saída PUCA, 390, 642. Chamei 6211, chamei Recife, 1-3395 e alterna 1-3325. Confirma. Chamei 6311, chamei Recife, 1-3395. E alterna 1-3325. 3395-3325, obrigado. Aos 4-6, direita, 1-2-1. Mantenha a escuta da torre e reporte antes da Juliette. Prevista remota 13. Afirmativo, dá uma mantenha a escuta da torre e reportará antes da Juliette. Alfa Yankee Yankee, solicito autorização para ingressar no pátio principal até o 21. Autorizado, reporte no término, autorizado. Gente, obrigado. Para o táxi 35 no 7, PLB 141 no 412, fica ali, ó. 35 no 7, direita, reporte no ponto de espera pronto. Está reportando. Direita, ponto de espera pronto, 35 no 7. Olha aqui, ó, fazendo entrada no 1-1-8-7. Copia. Copia no 897. Salvador com fins 360, Pesulon no meia, pista no zero, curva direita da El Leda Bridge. Controle 120.8, transponda 5020. Gol no 897. Cruzado nível 360, Pesulon no meia, saída da El Leda, transponda Bridge, transponder 5020, controle de saída 1208, gol 1897. Direita após confirmando, chame pronto para posicionamento. 1-8, 1-8-9-7. Marinho, 2-2-2-3, observe a aeronave de reboque da Azul após ingresso de Juliette, remota 13. Afirmativo, após a passagem da Azul, remota 13. Obrigado. Espera pronto, 3597. 3597, a linha decola, variável 59. A linha decola, 3597. Vou no 607, fui estacionamento 6. 612 aguarda no 607. Vale. Zero sete autorizado puxar no 62 e chantar. Atenção, no 607 autorizado no 62 e chantar. Gol no 607, copio a todos? Não, prossigo 607. Não está pronto para o push? Afirmativo. Ok, autorizado puxar no 62 e chantar. Ataque 607. O 897 também está pronto para o push? Afirmo, pronto para o push, o 897. Ok, o passarelo partiu na remota, autorizado, chame táxi. Após passarelo autorizado, o 897. 545, alterna 12685, 1642. Ato sacargo 6570, prossiga. Tem informação, volto para a cópia. E aguarde a cópia, ML13. Sete ao 51 no controle 208, boa viagem. 208, é 357. 380, tá 3517. Bom dia. Salvador, no 7-5, pushback em acionamento. No 7-5, aguarde no portão 5. Guarda. Gol 1607, 76 a bordo, 0358, autonomia, até medalhão, saque. Autonomia 07, via Índia, até o ponto de espera, resposta pronta. Via Índia, até o ponto de espera, resposta pronta. 1607. Gripe 5514 para posicionamento no Pátio 3. Autorizado, trip jantar. É, 5514. Para o saque de gol 1897. Da Compa de 181, autonomia, 3 horas e 7, atenção. 97, livre de táxi, seguindo a aeronave da Goa até o ponto de espera, reposte pronto. Salvador, asa carga 370, da autorizado Recife 350, Peruíbe 58, pista 90, esquerda, Pucaracaju, controle 1208, transponda 5034, ápice 6570. Então, Salvador, para qual? Pode ir, por favor? Próxima decolagem, voo 607. No 607, alinhar e decolar, variável com 59. Alinhar e decolar, está puxando zero, no 607. Ah, está pronto para a costa? Não, tá Salvador Recife 350, pelo Whisky 58, pista 90, esquerda, Pucaracaju. Controle 120-8, transponda 5034, o ABS 6570. Salvador Aracaju, 350, Answer Whisky 58, 190, curva esquerda, ponta de transição Aru, 120-8, 5034, transponda Aracaju, 6570. 50-34, um transponder confirmando no pátio 3, aguardo para o push devido ao trip que já iniciou no pátio 3. Torre Wanda 7-5, prossiga. Possibilidade de coordenar após a segunda aeronave da Gol iniciar na 5. Coordene após o trip iniciar, o trip no pátio 3 já finalizou o push. Positivo, após o trip iniciando 5 na 7-5. Torre Salvador, bom dia, Tan 3153, autorização de tráfego para o Galeão. 3153, aguarda cópia, Galeão, ajuste 1-0-1-3. Guardando cópia 1-0-1-3, no ajuste. Trip 5514 para o táxi, 47 a bordo, 3:30, alternamos Recife. 5514, livre táxi até o ponto de espera, seguindo aeronave da Gol, reporte ponto legológico. Libertar que seguindo o gol, o 5514. Noite 97 de janeiro, matei. Na 607 ao 59, controle no 208, boa viagem. 208, boa. No 607, bom dia. Contato radar na decolagem, direto Leda, vigilante. Leda, no 607. Você está autorizado a iniciar o push, vai fazer o push mais um pouco a retaguarda devido à aeronave da Gol, que também vai puxar no 5. Trip 5514, pronto, ponto espera no 0. Cliente trip após o gol, alinhar e manter. Cliente após o gol, alinhar e manter. 5514. Gol 897, decolagem autorizada, variável com 59. Decolagem está no 0, gol 897. Paulo Salvador na escuta do Mike X-Ray, posso? Bom dia, senhor. Mike X-Ray Fox solicitando autorização de reboque da posição remota 14 para posição Singer, número 8. Chame na saída do... Inicie o reboque. Fique atento à aeronave da Habitat. ver minha matrícula? X-Ray Fox, é, posição remota 14 para posição Singer 8. 97 ao 02, controle 1208, boa viagem. Controle 1208, obrigado pelo trabalho, gol no 897. Gente, aguarda para início do reboque, tem aeronave da RAP iniciando o push no pátio 3, ok? Ok, sim. Gol de Leda, gol 1897. Alô, Salvador, é, só confirmando, o Mike X-Ray Fox está na posição remota, 14, ok? Afirmo, a intenção é prosseguir para o pátio 3, confirmo? Negativo, é, solicitamos autorização de reboque, está posição remota 14 para a posição Singer de número 8. Sim, está autorizado então o início do reboque, a entendido que queria prosseguir parte 3. Pode prosseguir então para 08, agilizando na medida do possível, Mike X-Ray Fox. Ok, será feito, graças. Emberinja Vitor, prossiga. Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo após posição Elefa. Para o táxi, o gol na 7583 a bordo, 350 Galeão. Gol no 715, reporte pronto no ponto de espera, táxi via Índia, o altímetro no 013. Ajuste padrão, ponto de espera, no 715. Pronto, copy. Na 3153, Toi. Prossiga, Toi. Por gentileza, chama o solo 1.9 para a cópia. Pronto, cópia. Trip 551405 decola, 120.8 ao controle, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 5514. Controle Salvador, bom dia, o trip 5514, cruza 2.500 no perfil da Conde. 5514, bom dia, vigilância, subimos a DNV 130, conforme autorizado. Ascensão 130, autoriza voar direto, Conde? 60, cliente da hotel. Então 3153, bom dia, informação hotel confere, eu tenho pré-aprovado 380. Copia, aguarda a coordenação 360. Copia, copia 32. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o peso 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5033 no transponder. Autorizado Galeão, nível 380, decola da pista 10, curva direita da El Leda Bridge, Upper Zulu 10. O controle 1208 e o transponder 5033. Usa 3153. Então 3153, correto, portão 10, chama pronto para o SPEC, funcionamento. Gente. Alternando Natal. Ciente, táxi em frente, via Índia, reporte pronto, um ponto de espera, altímetro 1013. Reportado, ponto de espera pronto, atacar o mesmo. 1-7-1-5, autorizado a decolagem de pista 1-0, vento variável com 0-2 nós. 133.95. 339, bom dia. Bom dia. Apesar cargo 6570, a linha e mantém cabeceiro no zero. Uno 715, decolar de Salvador ao 09, controle em 120, 18, bom voo. Ok, 108, bom dia, gol, 715. Centro Recife, ano 3395, gol, 1897. Controle Salvador, bom dia, gol, 715, decolou na sua escuta. Bom dia, no 715, contato radar vigilância direto Elefa. Ok, contato radar vigilância direto Elefa, gol 1-7-1-5. Informação Hotel Teresina, nível 340, só um instante, cópia. Alô Salvador, Mike aqui sou Fox, informando o término de rebote na posição Singer 8. Gente, Mike aqui sou Fox, um bom dia. Ok, grato e um bom dia. O APSA cargo 6570 autorizado a decolagem de pistão 0, vento variável com 0,2 nós. Autorizado a decolagem de APSA cargo 6570.